contra de Guarulhos, eu vou no 093. Boa noite, voo no 093, taxa unidade de identificação, deixa eu ver a chegada Mari para 2000 pés, Kennedown no 014. Mari para 2014, voo no 093, Guarulhos. Não é. QS remota 13, parte principal. Rota 13 para parte principal 3604. Bono 868, pouso autorizado no 0, no 20 graus, 049. Repouso no 0, bono 868. Oi, Salvador, uma poxa, né? 6212, estabilizado no ILS, mas estou no interno. Poxa, 6212, continua a aproximação, agora da pista livre. Sente, 6212. Voo no 868, solo 25, direita, Alfa, Juliette, 03. Alfa, Juliette, 03, voo no 87. Órgão no 1134, pushback, mandando no 2. Oxenar 62, no 2, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 049. Interpol, Oxenar 62. Voo no 134, coordenando com a equipe de solo, assim que o Embraer... Parqueano 01, autorizado, chama ataque. Relato Parqueano 01, autorizado, chama ataque. Boa noite, 68, reautorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, boa noite, 68. Se o gol no 2 estiver pronto, o Embraer pode dar uma segurada aqui. Tá pronto, gol no 34? Tá pronto. Inicia, chama ataque. Inicia, chama ataque, eu agradeço, colega. Valeu. 3600, condições de ingressar via quilo? 3600, solo. 3600, na estrutura do solo, tem condições de ingressar para a próxima esquerda, quilo? Afirmativo, ingressa na quilo, 3600. Ingressa na quilo, taxia via pátio 3 para a remota no 3. Via quilo, pátio 3, remota na 3600. Confirmando, azul 4107. Da passagem, traço 02? Afirma. Sim, então mantém posição só para deixar a entrada do pátio 3 livre, se a aeronave vai taxiar até a remota. Gente, vai manter a posição. Oxenero 62, no 2, solo 27, próxima à direita, ingressa na Alfa e chama antes da Juliette. Antes da Juliette, para a Alfa, Oxenero 62. Torre, boa noite, é o azul 273. As 2713, boa noite, aguarda a pista livre. Ah, 6212, chama a pista livre. Está livrando a minha pista. O 6212 livrou. Azul 2713, pouso autorizado no 0-130-04. Já pouso, pista no 0-27-03, azul. Motor 3600, condições de ingressar a parte principal com a remota 13. Só a gente pode avaliar, por enquanto não tem como avaliar o 3600. Luna 098, autorizado final e LS X-Ray. Então, 1-0, reporte estabilizado no localizador. 1-0-9-8, Samurai estabilizado. O 3600 pode passar tranquilamente. Sim, se ingressa remota no 3. Mono 868, mantém a posição. Mantendo. 868. Mono 34, autorizado táxi, a direita via Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto, quem negar, 1-0 no 4. Azul 4107, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, obrigado, boa noite. Mono 868, ingresso Juliette 03. Juliette 03, 1868. Oxenar 62, 1-2, alfa Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Oxenar 62. Aliar e manter 1-0 no 1-3-4. Aliar e manter 1-0 no 1-3-4. Azul 27-1-3, solo 2-9, próxima direita, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Azul 27-1-3, boa noite, bom trabalho. Obrigado, senhor também. Bom, no 1-3-4, decolagem autorizada, pista 1-0, no 4-0 grau, 0-5-9. Autorizada, decolagem, 1-0, bom. Bono 1-3-4, decolador 3-1-1-2-0-8. 3-0-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, bom 1-3-4, 9-3-4. Noite, Gol 1134. Contato radar, suba para o nível 350, saída da PUC. 350, a PUC. Estabilizado em LS, está avistando, Gol 1098. 098, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Torre de Salvador, boa noite, é o Gol 1098. 1098, boa noite, pouso autorizado, pistão no 0, no 20 grau, 059. Ele pouso na 10 com 1014, Gol 1098. Boa noite. Prossiga. É o 1170, autorização Campina Grande. Controller, good evening, approach ao 020. Push ao 020, clear push and start, come back for text. Ao qual for text, approach ao 020. 1170, Campina Grande, 1 minuto, cópia. A sua escuta. Azul 9546, acione identificação. Deixa eu ver a chegada Mari para 2000 pés, o Kenegal no 014. Deixa eu ver a chegada Mari para 2000 pés, azul 9546. Capacidade de voada para vir direto do Anapô Azul 9546. Oi, Duna, Azul 9546. Bono 170, cópia. Pronto. Autorizado, Campina Grande, 370, upper do 110, na cola da 110, primeira curva esquerda, Puca, transição Zipar, 1208, 55, 17. 1170, com o pessoal autorizado 370, Campina Grande, consulta lá de voo, Pedro Lu 10, decolou no zero, na Pucas e Pá, 1208 é o controle, 5517 é o transponder. 1170, correto, chama Puxa. Trabalhei. 1098, solo 37, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, 1098. Boa noite, Gol 972, acione a identificação, deixa eu ver chegada Mari para nível 050, General no 014. É, chegada Mari, descendo para confirmar no 040, com 14. Nível 050, por General no 014, Gol 972. Gente, 050, com 14, Gol 972. How many souls on board? Roger, prove taxi, apron 1, India, holding point, runway 10, come back, ready, altimeter setting 1014. 1014, the apron 1, then India, approach, 020. Azul 9546, fazendo pequeno desvio à direita para a interceptação. Você é meu Azul 9546? Isso, interceptando pequeno desvio 5 graus à direita para a interceptação. Pesado, Azul 9546, pode se assuma. Proa de Tuna. Mete a voz, toda a Matista Grande. Bravo do ground, American TTZ. Salvador Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, position 1-1. It's time to tow, call me to enter in the main apron. Understood, start call, tow and advise to play entering apron 1, American 230. 972, isso para 3 mil pés, NH1 014. 3 mil, o ano dona, meio 14, gol na 972, obrigado. 954 mil, autorizado final, ILS X-Ray, estão no zero reporte, estabilizado no localizador. Estabilizado, azul 946. 4062, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, QNH no 0 no 4. Via chegada Mari, 050, QNH no 0. Aliás, azul 9546. 9546, China Torre Salvador em 198, decimal 900. Ono 8 decimal. 95, azul 95 ou 46? 95, azul 95 ou 46? Ono 972, para 2 mil pés, autorizado. Sinal ILS X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamarei localizador, ono 972. Zero 62, disso havia para 2 mil pés, QNH no 0 no 4. Portugal 020, airborne at 50, call approach 120.8. 120.8, Portugal 020. 120, Portugal 020, vai lá. Torre Salvador, com 1868, portão 3, 5 da Brava, autorização Aracaju. Boa noite, Portugal 020, radar, contact, climb to flight level 370, Momo departure. Momo departure, coming flight level 370, Portugal 020. Always. 6230, autorizado, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, perfil da ponta, Jango Caju. 1972, chame torre, 1895. 9546, solo 853, direito, solo 121, decimal 1. 121, azul 153. Salvador, é Pascal, 0201, possible, we appreciate direct to debit. Autorizando taxi via Alfa, quilo, parte 3. Fica atento à aeronave da América, realizando reboque ao sinalizador. Alfa Kilo, ficará atento à aeronave da América, o azul 954. 9546, para informação, posição indicada aqui para mim é 4 Romeu. 4 Romeu, né? Cidade de acionamento, 970. 970. 0 autorizado, show para o táxi. Zero. Todo mundo está zero. 20 graus, 4 nós. Sim, informação 0972. Salvador Ground, American 230, approaching apron 1. Maintain position, American 230. Maintain position, American 230. Então 4062 autorizado, sinal INS X-Ray, 110 reporte, estabilizado no localizador. INS X-Ray chamará 4062. Posição indicada é 2 Romeu. Fala o táxi do 1170, 145 a bordo, 4 horas, apenas na final. Zero táxi via Pati, Índia, ponto de espera, torre 1, 98.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 1014 via Pati, Índia, ponto de espera 18.95, a torre 1170, obrigado, tenha uma boa noite. American 230 clearance in Manhattan, reports the end of the toll. Okay, clear to enter apron 1 to gate 1-1, is that correct? Azul 4062 estabilizado. Azul 4062, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 18, decimal 95, Azul 4062, obrigado. Clear Anton Renee Trump to gate 1-1, call me in the end of toll. Clear to gate 1-1, we'll advise when you arrive at gate 1-1. American 230. Colocação de CV chegando a Mari para 2000 pés, QNH 1014. 1014, 1014, 2000. Tem um seguidor na presença? Temativo 8, 1, 3178. 1014, 1014, 3178. Fox 020, contact Recife Sentry 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. On 1-1, decolou 01, controle 1-10-8. 2-0-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1-1-7-0. Boa noite, gol 1-1-7-0. Contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 PUCA ou 970. Possibilidade já de voar de pau, 970. Aguarde ainda, gol 1970. Agradeço, se eu puder coordenar com o César, pode ir para o 970. Instrução de centro Recife devido a tráfego, manter a saída. Tudo bem, mantendo a saída, eu vou no 1-7-0, acenderam 3-7-0. Azul 4062, solo 03, direita, solo 121, decimal 1. Para a direita, chama 21, solo 4062, contra o Brasil. Boa noite, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, atente ao sinalizador, posição indicada é 5 Romeu. Via Alfa, quilo, 1098, boa noite. Por gentileza, para a cópia, chame sua lona, Luísa, no decimal 1. Alô, onde é gol? 1098. Atende da Charlie para autorização na sinal. 1098, Natal, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamos e Par. Via Uppers 10, 5520 transponder, controle 120 decimal 8. Está sendo autorizado para Natal, nível 370, via Uppers 10, decola da 10, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamos e Par. Aciona 5520 e chama controle 1208. Gol 1098. 1098, correto, chame para posicionamento. Camará, quando pronto, 1098. Luna 70, chama de centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 800. 2545, 285, Luna 70, boa noite. Boa noite. Centro Luna 78, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Foi Mará, estabilizado localizador, Centro Luna 78. Luna 723, reduza para 2209. 2209, Luna 723. I will go down, American 230, Park at 811, you have a good morning. Good morning, American 230. Negativo, 1013. 1013, padrão da 3178. 1723, desta via para 2000 pés, o QNH agora em Salvador, 1013. 2000 com 1013, agora 723. 45 de autonomia alterna Fortaleza. Bono 098, à direita via Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1093, o mão voo. Direita via Índia e no ponto de espera, torre 1895, come 13. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Obrigadão. Salvador, Bônus 098, aproximando o ponto de espera, no zero, já pronto para decolar. 098, linha e decola no zero, vento 090 graus, 39. Autorizado, linha e decola, pista no zero, com 098. Bono 723, está autorizado o final ILS, X-Ray. Então na zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, ativo, reporte estabilizado no localizador X-Ray, ILS, X-Ray da 10, Bono 723. Curso do localizador da 3178. Da 3178, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Da 3178, boa noite. Doutor, Gol no 868, no 3, por estacionamento. Controlino 20.8. Controle 208, Gol 1098. Uma boa noite. Torre Salvador, boa noite. Tá 3178, X-Ray 10 estabilizado. Marcador externo. 3178, segue trem, livre pouso na 0, vento 090 graus, 3 nós. Livre pouso no 0, tá 3178. 370 na saída Puca. Para o 370 na Puca, pode voar direto Zipação. Aguarde, gol no 098. Aguardando, 098. Muito obrigado. Estabilizado, Gol 2, correção, 1972, tá aí. Luna 723, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 9 e 5. 8, 9 e 5, obrigado, boa noite. Vai. Salvador, boa noite, 723, Lagoa, 2 milhas do céu. Bruno 723, continua a aproximação, consta como número 2, a guarda está livre. Guarda na pista livre, Bruno 723. Plan 3178, sala zona 7, gerente Saluno, 21 decimal 1. Tá 3178, boa noite. Solo Salvador, boa noite, tá 3078, livro Foxtrot. Eu vou no 723. Alfa chamante da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 3178. 3178 reautorizado, Alfa Juliette remota 14 Patiuno. Alfa Juliette remota 14, tá 3078. Salvador, Gol 9868, para o táxi. 105 a bordo, 2 horas e 9, alternando Salvador. Gol 9868, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 98, decimal 95, ajustando 0 no 3. Via direita Índia, ponto de espera, 1895, 1013, mas decimal 9868, obrigado. Torre Salvador, Gol 1868, ponto de espera, Dauno 0, próximo. 1868, boa noite, Alim, mantenha 0. Alim, mantenha 0, né? Gol 1723, Solo 20, direita, Solo 1, 21, decimal 1. 3, São 21, 723. Recife vai chamar 1245-2685, obrigado, boa noite. Boa noite. 23. 1723, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, posição, portão 04, questiona. Alfa, Juliette, para a posição 04, boa noite, 723, obrigado. Decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 3 nós. Decolagem autorizada 1-0, boa noite, 68. 1868 decolou 21, controle 1, 20, decimal 8. 20, boa noite, 68. Controle Salvador, bom dia, 1868 decolou, cruzou mil pés na Fuca. Bom dia, boa noite, 68, contato radar, para nível 230, saída Fuca. 230 Fuca,